viver sem você. Para de tomar LSD. Não aguento mais viver sem você. Para de tomar LSD. De dia ela só dorme, de noite ela trabalha com seu uniforme, mini saia que não falha. De dia ela só dorme, de noite ela trabalha com seu uniforme, mini saia que não falha. Se ela cair, eu não vou ajudar. Já mandei ela parar de beber e vomitar. Se ela cair, eu não vou ajudar. Já mandei ela parar de beber e vomitar. De dia ela só dorme, de noite ela trabalha com seu uniforme, mini saia que não falha. Se ela cair, eu não vou ajuntar. Já mandei ela parar de beber e vomitar. Já não aguento mais viver sem você. Para de tomar LSD. Já não aguento.